Olá, eu sou o Thiago Lino e seja bem-vindo a mais uma leitura por audiobook. Antes de iniciarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas. Agora sim, vamos começar a leitura. Ana Karenina, de Liev Tolstói. Parte 2, Capítulo 1. No fim do inverno, uma junta médica se reuniu na casa dos Tcherbatsky para tomar uma decisão quanto ao estado de saúde de Kitty e ao que era preciso fazer para recuperar suas forças em declínio. Ela estava doente e, com a proximidade da primavera, sua saúde piorou. O médico da família lhe deu óleo de fígado de bacalhau, depois ferro, depois nitrato de prata, mas nenhum dos três ajudou e, como ele recomendava uma viagem ao exterior na primavera, foi chamado um médico famoso. O médico famoso, homem ainda jovem e extremamente bonito, fez questão de examinar a paciente. Insistia, pelo visto com uma satisfação especial, em que o pudor das mocinhas não passava de um vestígio da barbárie e que nada poderia ser mais natural do que um homem ainda jovem apalpar uma jovem nua. Achava isso natural porque o fazia todos os dias sem sentir coisa alguma e, assim lhe parecia, sem pensar nada de mal e desse modo julgava o pudor de uma jovem não só um vestígio da barbárie como também um insulto contra ele mesmo. Era preciso resignar-se, portanto, e, apesar de todos os médicos estudarem na mesma escola, nos mesmos livros, conhecerem a mesma ciência, e apesar de alguns dizerem que aquele médico famoso era um médico ruim, em casa da princesa e no círculo de relações acreditava-se, por algum motivo, que só aquele médico famoso possuía um conhecimento específico e que só ele podia salvar Kitty. Após um minucioso exame e após percutir com os dedos a paciente desconcertada e atônita de tanta vergonha, o médico famoso, depois de lavar escrupulosamente as mãos, se encontrava na sala de estar e falava com o príncipe. O príncipe tinha as sobrancelhas franzidas e tossia, enquanto escutava o médico. Homem vivido, sem nada de tolo nem de doente, o príncipe não acreditava na medicina e, no fundo, se irritava com toda aquela comédia, ainda mais porque só ele compreendia plenamente a causa da doença de Kitty. Cão sem faro que late à toa, pensou ele, aplicando ao médico famoso uma expressão do dicionário dos caçadores, enquanto ouvia seu palavrório sobre os sintomas da doença da filha. O médico, por sua vez, continha com dificuldade uma expressão de desprezo por aquele velho fidalgo e, com dificuldade, se rebaixava à insignificância do entendimento dele. O médico compreendeu que era inútil falar com o velho e que naquela casa o importante era a mãe. Para ela, pretendia lançar suas pérolas. Nesse momento, a princesa entrou na sala em companhia do médico da família. O príncipe se retirou, tentando não dar mostras de como achava ridícula toda aquela comédia. A princesa estava desnorteada e não sabia o que fazer. Sentia-se culpada diante de Kitty. Então, doutor, decida nossa sorte, exclamou. Diga-me tudo. Existe esperança? Era o que desejava perguntar, mas os lábios começaram a tremer e ela não foi capaz de pronunciar a pergunta. Então, doutor? No instante, princesa. Vou deliberar com o meu colega e em seguida terei a honra de comunicar à senhora o meu parecer. Então, devo me retirar? Como a senhora preferir. A princesa, depois de dar um suspiro, saiu. Quando os médicos ficaram a sós, o médico da família passou a expor seu parecer, que consistia em que havia um princípio de processo de tuberculose, mas, etc. O médico famoso escutava e, no meio do discurso do outro, olhou para o seu enorme relógio de ouro. Pois é, disse ele. Mas... O médico da família calou-se respeitosamente no meio do seu discurso. Como o senhor sabe, não podemos determinar o princípio de um processo de tuberculose. Antes do surgimento de cavernas, não há nada de seguro, mas podemos desconfiar. E existem sinais. A falta de apetite, a estação nervosa e assim por diante. A questão é a seguinte. Diante da suspeita de um processo de tuberculose, o que é preciso fazer a fim de manter a nutrição? Mas, como o senhor sabe, nesses casos sempre se escondem causas morais, espirituais. Permitiu-se observar o médico da família com um sorriso sutil. Sim, isso é muito natural, respondeu o médico famoso, de novo olhando para o relógio. Desculpe, será que a ponte Yalski está pronta ou ainda é preciso fazer o contorno? Perguntou. Ah, está pronta. Ótimo, assim poderei estar lá em 20 minutos. Mas, como estávamos dizendo, a nossa questão é a seguinte. Manter a nutrição e curar os nervos. Uma coisa está ligada à outra. É preciso agir nos dois lados do círculo. E a viagem para o exterior? Perguntou o médico da família. Sou contrário a viagens para o exterior. E, veja bem, se houver um princípio de processo de tuberculose, o que não podemos saber, essa viagem para o exterior não vai ajudar. O importante é encontrar um meio de manter a nutrição sem causar danos. E o médico famoso expôs seu plano de um tratamento com águas de sódio, prescrição cujo mérito principal consistia, obviamente, em não poder causar danos. O médico da família escutou até o fim, com atenção e respeito. Por outro lado, em favor da viagem para o exterior, eu apontaria a mudança de hábitos, o afastamento das circunstâncias capazes de despertar recordações e, além do mais, a mãe o deseja, disse ele. Ah, pois, neste caso, viagem. Contanto que aqueles charlatões da Alemanha não façam estragos, é preciso que elas sigam as minhas orientações. Mas, que viagem, então? Olhou de novo para o relógio. Oh, está na hora. E caminhou para a porta. O médico famoso comunicou à princesa, o sentimento de decoro exigia, que era preciso ver a paciente mais uma vez. Como? Vai examinar de novo? Exclamou a mãe com horror. Ah, não, só alguns pormenores, princesa. Ah, sim, como o senhor quiser. E a mãe, acompanhada pelo médico, entrou na sala e seguiu ao encontro de Kitty. Emagrecida e ruborizada, com um brilho peculiar nos olhos devido à vergonha que passou, a jovem estava de pé no meio do cômodo. Quando o médico entrou, ela corou e seus olhos se encheram de lágrimas. Toda a sua doença e o seu tratamento pareceram a Kitty uma enorme tolice. E até uma coisa ridícula. Seu tratamento lhe parecia tão ridículo como colar os cacos de uma jarra quebrada. Seu coração estava partido. Como queriam curá-la com pílulas e pozinhos? Mas não podia desacatar a mãe, ainda mais porque a mãe se julgava culpada. Tenha bondade, princesa, de sentar-se, sim? Disse o médico famoso. Com um sorriso, sentou-se diante dela, tomou-lhe o pulso e começou de novo a fazer perguntas enfadonhas. Kitty lhe respondia, mas, de repente, se zangou e se levantou. Desculpe, doutor, mas isto não vai levar a nada, francamente. O senhor já veio 3 vezes me perguntar exatamente a mesma coisa. O médico famoso não se ofendeu. Irritação doentia. Disse para a princesa quando Kate saiu. Além do mais, eu já terminei. E o médico, como se estivesse diante de uma mulher de inteligência extraordinária, descreveu para a princesa o estado de saúde da filha e concluiu com a rigorosa prescrição de beber aquelas águas inúteis. Ao ouvir uma pergunta da princesa sobre a viagem ao exterior, o médico mergulhou em meditações. Como se tentasse solucionar uma questão difícil. Por fim, apresentou-se uma solução: viajar, não dar ouvidos aos charlatões e, a qualquer problema, pedir a ajuda dele. Após a partida do médico, parecia que algo alegre havia acontecido. A mãe se alegrou ao voltar para junto da filha, e Kit fingiu alegrar-se. Agora, muitas vezes e quase sempre, tinha de fingir. Estou bem, mamãe, sinceramente. Mas se a senhora quiser viajar, vamos viajar então, disse, e tentando mostrar que estava interessado na viagem iminente, passou a falar sobre os preparativos. Capítulo 2. Depois do médico, chegou Dolly. Sabia que nesse dia haveria um conselho de médicos e, apesar de haver terminado pouco antes o seu período de resguardo, tiver uma filha no fim do inverno, apesar de ter muita mágoa e preocupação, Dolly, deixando em casa uma criança de peito e uma filha adoentada, foi saber do destino de Kit, que então se decidiria. Pois bem, e então? Perguntou ao entrar na sala sem tirar o chapéu. Estão todas alegres, pelo visto, está tudo bem, não é? Tentaram contar o que o médico disse, mas aconteceu que, embora tivesse falado com calma e clareza, foi absolutamente impossível transmitir o que ele disse. O interessante era apenas a resolução de viajar para o exterior. Sem querer, Dolly soltou um suspiro. Sua melhor amiga, a irmã, iria viajar. Sua vida não era nada alegre. As relações com Stepan Arkadievich, após a reconciliação, se haviam tornado humilhantes. A união promovida por Anna revelou-se precária e a harmonia familiar rechaçara, de novo, no mesmo lugar. Nada de específico ocorreu. Mas Stepan Arkadievich quase nunca estava em casa. Também quase nunca havia dinheiro e as suspeitas de infidelidade atormentavam Dolly o tempo todo e ela até as afugentava, com medo das angústias do ciúme que já padecera. A primeira explosão de ciúme, uma vez sofrida, não podia se repetir e nem mesmo a descoberta de uma infidelidade poderia produzir sobre ela o mesmo efeito da primeira vez. Tal descoberta agora apenas perturbaria seus hábitos familiares, e Dolly se deixava enganar, desprezando o marido e, sobretudo, a si mesma por essa fraqueza. Além do mais, as preocupações com a família numerosa a atormentavam sem cessar. Ora, o aleitamento da criança de peito não corria bem, ora, a babá se ausentava, ora, como agora, um dos filhos adoecia. E seus filhos, como vão? Perguntou a mãe. Ah, mamãe, temos muitos desgostos. Lily adoeceu e receio que seja a escarlatina. Vim para saber notícias de vocês, mas depois, se for mesmo escarlatina, que Deus não o permita, não poderei sair de casa. O velho príncipe, após a partida do médico, também deixou seu escritório e, depois de oferecer a face ao beijo de Dolly e falar com ela, dirigiu-se à esposa. E então, resolveram viajar? Muito bem. E comigo, o que pretendem fazer? Acho que é melhor ficar, Alexander, disse a esposa. Bem, como quiser. Mamãe, por que o papai não vem conosco? Perguntou Kit. Será mais alegre para ele e também para nós. O velho príncipe levantou-se e afagou os cabelos de Kit. Ela ergueu o rosto e, com um sorriso forçado, o fitou. Sempre pareceu a Kit que o pai a compreendia melhor do que qualquer pessoa na família, embora pouco falasse com ela. Filha caçula, Kit era a favorita do pai e tinha a impressão de que o seu amor por ela o tornava perspicaz. Agora, quando o olhar de Kit encontrou os bondosos olhos azuis do pai, que a miravam com atenção, pareceu-lhe que ele lia os seus pensamentos e compreendia todo o mal que se passava com ela. Ruborizando-se, Kit inclinou-se para junto do pai, esperando um beijo, mas ele apenas afagou seus cabelos e disse: Que bobagem, essas mechas postiças! Nem se consegue tocar a filha de verdade? Só se acaricia esses cabelos de defuntas? Mas e então, Dolly? Voltou-se para a filha mais velha. O que anda fazendo aquele seu fanfarrão? Nada, papai, respondeu Dolly, entendendo que se referia ao marido. Vive fora de casa e quase não vejo. Não pôde deixar de acrescentar com um sorriso sarcástico. Ora, ele então ainda não foi para o interior vender aquela floresta? Não, continua se preparando. Ora, vejam só, exclamou o príncipe. Então eu também tenho de me preparar? Pois muito bem. Voltou-se para a esposa, sentando-se. E você, Kátia? Escute o que eu vou dizer, acrescentou para a filha caçula. Um belo dia, você vai acordar e dizer a si mesmo. Pronto, estou completamente saudável e alegre. E então de novo iremos juntos, seu pai e você, bem cedinho, passear na friagem da manhã, hein? Parecia muito simples o que o pai havia dito. Mas, ao ouvir tais palavras, Kitty se constrangeu e se perturbou, como um criminoso apanhado em flagrante. Sim, ele sabe de tudo. Compreende tudo e com essas palavras que me diz, por mais que eu esteja envergonhada, tenho de superar a vergonha. Kitty não conseguiu fôlego para responder o que quer que fosse. Fez menção de falar e, de repente, desatou a chorar e correu para fora da sala. Olhe o resultado de suas brincadeiras! Exclamou a princesa, irritada com o marido. Você sempre... E começou o seu discurso de acusação. O príncipe escutou por bastante tempo as recriminações da princesa e manteve-se calado, mas seu rosto se franzia cada vez mais. Dá tanta pena da pobrezinha, tanta pena, e você nem percebe que ela sofre a qualquer alusão à causa de tudo. Ah, como a gente se engana com as pessoas, disse a princesa, e pela mudança de tom, Dolly e o príncipe compreenderam que se referia a Vronsky. Não entendo como não existem leis contra essas pessoas torpes, indignas. Ah, antes eu não tivesse de ouvir isso, disse o príncipe em tom lúgubre, levantando-se da poltrona como se quisesse sair, mas parou na porta. Leis existem, mãezinha, e já que você me provocou, vou lhe dizer quem é o culpado de tudo. É você e mais ninguém, somente você. Leis contra tais patifes existem e sempre existiram. Sim. E se tivesse acontecido algo que não devia acontecer, eu mesmo velho, o forçaria a um duelo. Aquele almofadinha. Sim, e agora a senhora quer tratar da saúde dela. Manda vir à nossa casa esses charlatões. O príncipe, pelo visto, ainda tinha muito o que dizer. Mas a princesa, assim que ouviu o tom de sua voz, como sempre acontecia nas questões sérias, imediatamente se resignou e se arrependeu. Alexandre, Alexandre, sussurrou, agitando as mãos e desatou a chorar. Assim que ela começou a chorar, o príncipe também se calou, aproximou-se dela. Vamos, chega disso, chega. Você também sofre, eu sei. O que fazer? Não houve nenhuma desgraça. Deus é misericordioso. Vamos agradecer por isso, disse ele, já sem saber o que falar, em resposta ao beijo molhado da princesa, que ele sentiu na mão, e saiu da sala. Ainda antes, quando Kitty saíra da sala chorando, Dolly, com seus instintos maternais e familiares, percebeu imediatamente que só uma mulher poderia cuidar daquele caso, e preparou-se para agir. Tirou o chapéu, e, depois de arregaçar mentalmente as mangas, preparou-se para entrar em ação. Na hora em que a mãe atacou o pai, Dolly tentou contê-la, na medida em que o respeito filial permitia. Na hora da explosão do príncipe, Dolly se manteve calada. Sentiu vergonha pela mãe e carinho pelo pai, por voltar tão prontamente ao seu ânimo bondoso. Mas, quando o pai saiu, Dolly reuniu forças para fazer o que mais importava, fazer o que era necessário, ir ter com Kitty e a tranquilizar. Há muito eu queria lhe dizer uma coisa, mamãe. A senhora sabia que Lievin pretendia fazer um pedido de casamento a Kitty quando veio aqui pela última vez? Ele contou a Estiva. Ora, e o que tem isso? Não entendo. Talvez Kitty o tenha rejeitado. Ela não contou à senhora? Não. Nada me falou a respeito disso? Nem de coisa alguma? É orgulhosa demais? Mas sei que tudo aconteceu por causa daquele... Pois bem, imagine que ela tenha rejeitado Lievin. E não o teria rejeitado se não existisse um outro, eu sei. E depois este outro a enganou de forma tão horrorosa. Para a princesa, era terrível demais pensar na culpa que lhe cabia pela situação da filha. E zangou-se. Ah, já não compreendo mais nada. Hoje, todas querem viver como bem entendem. Não contam nada para as mães. E depois, olha só. Agora é pronto. Mamãe, eu vou falar com ela. Vá? Por acaso eu estou proibindo você? Disse a mãe. Capítulo 3. Ao entrar no pequenino quarto de Kitty, um cômodo bonito, cor-de-rosa, com bonequinhas de porcelana, tão juvenil e alegre como era a própria Kitty ainda 2 meses antes, Dolly lembrou como haviam decorado juntas no ano anterior, com alegria e carinho. Seu coração gelou quando viu Kitty sentada em uma cadeira baixa, perto da porta, com os olhos imóveis voltados para um canto do tapete. Kitty olhou de relance para a irmã e a expressão fria e algo severa de seu rosto não se alterou. Daqui a pouco vou para casa e lá ficarei. Você não poderá visitar-me, disse Daria Alexandrovna, sentando ao seu lado. Eu queria falar com você. Ora, sobre o quê? Perguntou Kitty, levantando a cabeça com um susto. Sobre o seu desgosto, ora. O que mais poderia ser? Não tenho nenhum desgosto. Chega, Kitty. Por acaso acha que eu posso não saber? Eu sei de tudo. E creia, é tão insignificante. Todas passamos por isso. Kitty se manteve calada e seu rosto tinha uma expressão severa. Ele não vale o que você sofreu por causa dele, prosseguiu Daria Alexandrovna, indo direto ao assunto. Sim, porque ele me desprezou, disse Kitty com voz trincada. Não fale nada. Por favor, não fale. Mas quem me disse tal coisa? Ninguém falou isso. Tenho certeza de que ele estava apaixonado por você e continuou apaixonado, mas... Ah, para mim não há nada mais horrível do que essa compaixão. Gritou Kitty, zangando-se de repente. Virou-se na cadeira, ruborizou-se e, num movimento rápido, pôs-se a retorcer os dedos, apertando a fivela do cinto, ora com a mão direita, ora com a mão esquerda. Dolly conhecia esse seu jeito de remexer as mãos quando se exaltava. Sabia como Kitty, no momento de fúria, era capaz de perder o controle e falar mais do que devia, dizer coisas desagradáveis, e Dolly queria tranquilizá-la. Mas já era tarde. O quê? O que você quer que eu sinta? O quê? Perguntou Kitty, depressa. Que me apaixonei por um homem que não quis saber de mim e que eu morro de amor por ele? E que vem dizer isso é a minha... Quem vem dizer isso a mim é a minha própria irmã? Que pensa que tem compaixão? Não quero saber dessas condolências e desses fingimentos. Kitty, você está sendo injusta. Ora, e por que você me atormenta? Mas eu, ao contrário, sei que está amargurada. Mas Kitty, no seu furor, já não ouvia nada. Não tenho por que me afligir nem do que me consolar. Sou orgulhosa o bastante para nunca mais me permitir amar um homem que não me ame. Sim, também não estou dizendo isso, mas Conte-me a verdade. Disse Daria Alexandrovna, tomando-lhe a mão. Lievin falou com você? A alusão a Lievin pareceu privar Kitty do último vestígio de autocontrole. Ergueu-se de um salto da cadeira e, depois de atirar a fivela contra o chão e fazendo gestos rápidos com as mãos, desatou a falar. O que Lievin tem a ver com o assunto? Eu não entendo por que você precisa me atormentar. Já disse e repito que sou orgulhosa e nunca, nunca farei aquilo que você está fazendo. Voltar para um homem que traiu você, que se apaixonou por outra mulher. Eu não entendo, isso eu não entendo. Você pode, mas eu não posso. Depois de dizer essas palavras, olhou de relance para a irmã e, vendo que Dolly se mantinha em silêncio, com a cabeça triste voltada para baixo, Kitty, em vez de sair do quarto como pretendia, sentou-se junto à porta e, depois de cobrir o rosto com um lenço, baixou a cabeça. O silêncio continuou por uns 2 minutos. Dolly pensava em si mesma. Aquela humilhação que ela sentia o tempo todo afetou-a de tal modo especialmente doloroso quando Kitty a lembrou do assunto. Não esperava tal crueldade da irmã e zangou-se com ela. Mas, de repente, ouviu um rumor de vestido e, logo depois, um som de um soluço contido que se rompera e os braços, vindo por baixo, enlaçaram seu pescoço. Kitty, de joelhos, estava à sua frente. Dolinka, me sinto tão infeliz, tão infeliz, sussurrou em tom culpado. E o rosto gentil, coberto de lágrimas, afundou na saia do vestido de Daria Alexandrovna. Como se as lágrimas fossem um lubrificante indispensável para o bom funcionamento da máquina das relações entre elas. As duas irmãs, depois das lágrimas, passaram a falar não daquilo que as preocupava, mas, mesmo falando de outros assuntos, entendiam-se mutuamente. Kitty entendeu que as palavras que, no momento de cólera, falou sobre a infidelidade do marido e sobre a humilhação haviam ferido a pobre irmã no fundo do coração, mas que ela a perdoara. Dolly, por sua vez, já sabia tudo o que queria saber. Comprovou que suas suposições estavam corretas, que o desgosto, o incurável desgosto de Kitty, consistia justamente em Lievin haver pedido sua mão e Kitty o ter negado, para, logo depois, ver-se enganada por Vronsky e agora ela estava pronta para amar Lievin e odiar Vronsky. Kitty não disse uma palavra sobre isso. Falou apenas sobre seu estado de ânimo. Não tenho mágoa nenhuma, disse, acalmando-se. Mas será que você pode entender como tudo, para mim, se tornou sórdido, repugnante, vulgar, a começar por mim mesma? Você não pode imaginar que pensamentos sórdidos me vêm à mente a respeito de tudo. Mas que pensamentos sórdidos você poderia ter? Perguntou Dolly, sorrindo. Os piores, os mais sórdidos e vulgares, nem posso lhe contar. Não é melancolia, não é tédio, mas algo infinitamente pior. Como se tudo de bom que havia em mim se tivesse escondido e só restasse o mais sórdido. Bem como vou dizer a você, prosseguiu, vendo a perplexidade nos olhos da irmã. O papai, ainda um pouco, começou a falar comigo. Parece-me que ele só pensa que eu preciso casar. Mamãe me leva a um baile. Parece-me que ela só faz isso para me casar mais depressa e livrar-se de mim. Sei que não é verdade, mas não consigo afastar esses pensamentos. Não posso nem olhar para os assim chamados pretendentes. Parece-me que eles estão tirando as medidas de mim. Antes, ir a qualquer lugar num vestido de baile era, para mim, puro prazer, e eu me encantava comigo mesma. Agora, sinto vergonha, constrangimento. Também, o que quer? O médico, Ora, Kitty hesitou, queria falar ainda, dizer que, desde que sofreu essa transformação, Stepan Arkadyevich se tornou insuportavelmente desagradável aos seus olhos e ela não podia vê-lo sem imaginar as coisas mais vulgares e repulsivas. Pois é, tudo se apresenta para mim sob o aspecto mais vulgar e sórdido, prosseguiu. É a minha doença. Um dia vai passar, quem sabe. Mas você não deve pensar. Não consigo. Só me sinto bem com as crianças. Só na sua casa. Que pena que você não possa ficar comigo. Não, eu irei. Já tive escarlatina. Vou convencer mamãe a me deixar ir. Kitty obteve o que queria. Mudou-se para a casa da irmã e cuidou das crianças todas, que de fato tiveram escarlatina. As duas irmãs conseguiram curar as 6 crianças, mas a saúde de Kitty não melhorou e na quaresma os Tcherbatsky partiram para o exterior. Capítulo 4. O mais alto círculo da sociedade em São Petersburgo é um círculo propriamente dito. Todos se conhecem e até se frequentam. Mas esse grande círculo tem suas subdivisões. Anna Arkadievna Karenina tinha amigos e laços estreitos em 3 círculos distintos. Um deles era os dos funcionários, o círculo oficial de seu marido, formado pelos colegas de trabalho e subordinados, unidos e separados, conforme as condições sociais, das maneiras mais diversas e caprichosas. Agora, Ana lembrava-se com dificuldade do sentimento de respeito quase religioso que, nos primeiros tempos, tivera por aquelas pessoas. Agora conhecia todos, como se conhecem os habitantes de uma cidade do interior. Conhecia os hábitos e as fraquezas de todos eles, sabia onde o sapato lhes apertava, conhecia as relações que mantinham entre si e com o centro do poder, sabia quem era a favor de quem e como e em quem cada um se respaldava. Sabia quem concordava e quem discordava e por que razão, mas esse círculo de interesses políticos masculinos nunca despertou seu interesse e Ana o evitava, apesar dos apelos da condessa Lídia Ivanovna. Outro círculo próximo de Ana era aquele ao qual Alexei Alexandrovich devia a sua carreira. No centro desse círculo estava a condessa Lídia Ivanovna. Tratava-se de um círculo pequeno, formado por mulheres velhas, feias, virtuosas e devotas, e por homens inteligentes, cultos e ambiciosos. Uma das pessoas inteligentes que pertenciam a esse círculo o chamava de a consciência da sociedade petersburguesa. Alexei Alexandrovich prezava muito esse círculo e Ana, que sabia tão bem como conviver com todos, encontrou amigos também ali, ainda nos primeiros tempos de sua vida em Petersburgo. Agora, após o seu regresso de Moscou, esse pequeno círculo se tornou insuportável para Ana. Parecia-lhe que todos fingiam, e ela também, e essa sociedade tornou-se tão enfadonha e constrangedora que Ana frequentava o menos possível a casa da condessa Lídia Ivanovna. Por fim, o terceiro círculo a que Ana estava ligada era a alta sociedade, propriamente dita. A sociedade dos bailes, dos jantares, das vestimentas suntuosas, a sociedade que, com uma das mãos, se agarrava à corte para não baixar ao nível da sociedade mediana, que os membros daquele círculo pensavam desprezar. Porém, cujos gostos eram não apenas semelhantes aos seus, como exatamente os mesmos. O elo entre Ana e esse círculo se mantinha por meio da princesa Betsy Tverskaya, esposa do seu primo, a qual possuía uma renda de 120 mil rublos e se afeiçoara a Ana, de um modo especial, desde o seu ingresso na sociedade, zelava por Ana e a atraía para o seu círculo, ao mesmo tempo que zombava do círculo da condessa Lídia Ivanovna. Quando eu for velha e feia, também farei o mesmo, dizia Betsy. Mas, para a senhora, uma jovem bonita, ainda é cedo para ficar naquele asilo. Nos primeiros tempos, Ana evitou o mais que pôde a sociedade da princesa Tverskaya, pois exigia gastos acima de seus recursos e, além disso, no fundo, preferia o primeiro círculo. Mas, após a viagem a Moscou, deu-se o contrário. Ela evitava os amigos circunspectos e procurava a alta sociedade. Aí, encontrava Vronsky e, nesses encontros, experimentava um prazer provocante. Via Vronsky com especial frequência em casa de Betsy, que era Vronskaya de nascimento e prima dele. Vronsky estava em toda parte onde houvesse uma chance de encontrar Ana e, quando podia, lhe falava do seu amor. Ela não lhe dava nenhum motivo para isso, mas, toda vez que o encontrava, ardia em sua alma o mesmo sentimento de vivacidade que o dominara quando o vira pela primeira vez no vagão do trem. A própria Ana sentia que, ao vê-lo, a alegria brilhava em seus olhos e franzia seus lábios num sorriso, e ela não conseguia sufocar a expressão de alegria. Nos primeiros tempos, Ana acreditava sinceramente estar desgostosa com ele por se permitir assediá-la. Mas, pouco depois do seu regresso de Moscou, veio uma noite em que Ana imaginou encontrá-lo. Mas Vronsky não apareceu e, pela tristeza que a dominou, Ana compreendeu claramente que se enganava e esse assédio não só não lhe desagradava, como constituía o principal interesse de sua vida. Uma cantora famosa se apresentava pela segunda vez e a alta sociedade estava em peso no teatro. Vronsky, na sua poltrona na primeira fila, avistou a prima em seu camarote e se dirigiu até lá, sem esperar o intervalo. Por que o senhor não veio ao jantar? Perguntou Betsy. Fico admirada com a clarividência dos enamorados. E acrescentou com um sorriso, de modo que só ele pudesse ouvir. Ela não estava lá, mas venha depois da ópera. Vronsky dirigiu-lhe um olhar interrogativo. Ela inclinou a cabeça. Vronsky agradeceu com um sorriso e sentou-se ao seu lado. E dizer que o senhor zombava tantos dos outros, prosseguiu a princesa Betsy, que sentia um prazer especial em acompanhar os passos daquela paixão rumo ao desfecho. E agora, o que foi feito de tudo aquilo? O senhor foi fisgado, meu caro. É só o que desejo, ser fisgado, respondeu Vronsky com seu sorriso calmo e jovial. Para dizer a verdade, se há algo de que me queixar, é de ser fisgado muito pouco. Eu começo a perder a esperança. E que esperança pode ter o senhor? Disse Betsy, que, em defesa da amiga, se mostrou ofendida. Mas pequenas luzes corriam por seus olhos, dizendo que entendia muito bem, e tanto quanto Vronsky, a esperança que ele podia ter. Nenhuma, respondeu Vronsky, sorrindo e deixando à mostra os dentes perfeitos. Perdão, acrescentou, tomando-lhe a mão, o binóculo e passando a observar, por cima do ombro nu da prima, a fileira de camarotes do lado oposto. Receio que eu esteja me tornando ridículo. Vronsky sabia muito bem que, aos olhos de Betsy e de todas as pessoas da sociedade, ele não corria o menor risco de parecer ridículo. Sabia muito bem que, aos olhos daquelas pessoas, o papel de um infeliz apaixonado por uma jovem ou por qualquer mulher livre pode parecer ridículo, mas o papel de um homem que assedia uma mulher casada e põe a própria vida em jogo a fim de atraí-la para o adultério tem algo de belo, de grandioso. Jamais poderia parecer ridículo, e por isso Vronsky baixou o binóculo e fitou a prima com um sorriso orgulhoso e satisfeito que ondulava sob o bigode. — E por que o senhor não veio jantar? Perguntou ela, sorrindo. — Isso eu tenho de lhe contar. Estive ocupado. E sabe com o quê? Aposto 100 ou até 1000 que a senhora não vai adivinhar. Fui reconciliar o marido com um homem que ofendeu sua esposa. Sim, é verdade. Mas e então, conseguiu? Quase. O senhor precisa me contar essa história, falou, levantando-se. Venha, no próximo intervalo o senhor me fala. Não posso, vou ao Teatro Francês. E perder a Nilson? Horrorizada, perguntou Betsy, que jamais conseguiria distinguir Nilson de um corista qualquer. O que fazer? Marquei um encontro lá, e tudo por causa da tal reconciliação. Bem-aventurados os reconciliadores, eles serão salvos, disse Betsy, lembrando-se de algo semelhante que ouviu de alguém. Pois bem, então sente-se e conte-me o que aconteceu. E ela sentou-se outra vez. Capítulo 5. É um pouco indiscreto, mas tão adorável que dá uma terrível vontade de contar, disse Vronsky, fitando-a com os olhos risonhos. Eu não direi sobrenomes. Mas vou adivinhar, melhor ainda. Então escute. Iam dois jovens alegres. Sem dúvida, oficiais do regimento do senhor? Não, eu não disse oficiais. Só dois jovens que haviam almoçado. Tradução, tinham bebido até fartar. Bom, talvez. Estavam a caminho da casa de um amigo para jantar, no estado de espírito mais alegre do mundo. De repente, uma jovem bonita os ultrapassou numa sege de aluguel. Olhou para trás e, pelo menos assim lhes pareceu, acenou com a cabeça e riu para eles. Partiram no seu encalço, é claro. Desabalaram a galope. Para sua surpresa, a bela deteve-se diante da mesma casa a qual se dirigiam. A bela entrou correndo rumo ao andar de cima. Os dois viram de relance lábios rosados por baixo de um véu curto e lindos pezinhos miúdos. O senhor conta com tamanha emoção que me parece ter sido o senhor mesmo um dos dois. Ora, depois do que a senhora acabou de me dizer... Bem, os jovens entraram na casa do amigo, onde haveriam jantar de despedida. Ali, de fato, beberam talvez em excesso, como sempre ocorre nos jantares de despedida. E, durante o jantar, perguntaram quem morava no andar de cima daquela casa. Ninguém sabia e só o criado do anfitrião acudiu à pergunta. Se lá em cima moravam umas mademoiselles? Respondeu que ali havia muitas. Depois do jantar, os jovens foram ao escritório do anfitrião a fim de escrever uma carta para a desconhecida. Redigiram uma carta apaixonada, uma declaração, e eles mesmos a levaram para o andar de cima, dispostos a esclarecer o que, porventura, não se mostrasse perfeitamente compreensível. Por que o senhor me conta essas coisas sórdidas? E depois? Tocaram a campainha. Uma criada atendeu. Eles entregaram a carta e garantiram que ambos estavam apaixonados a tal ponto que eram capazes de morrer ali mesmo, diante da porta. A criada, totalmente perplexa, tentou acalmá-los. De repente, surgiu um cavalheiro com umas suíças que mais pareciam salsichas, vermelho como um camarão. Declarou que ninguém morava na casa, exceto sua esposa, e enxotou a ambos. Como o senhor sabe que ele tinha suíças, que, como disse, pareciam salsichas? Ora, muito simples. Hoje, fui reconciliá-los. Pois bem, e então? Isso é o mais interessante. Acontece que se trata de um casal feliz, um conselheiro titular e uma conselheira titular. O conselheiro titular apresentou uma queixa e a mim coube o papel de reconciliador. E que conciliador! Asseguro à senhora, Teleyrand não é nada em comparação comigo. Qual a dificuldade? Ora, pois escute. Nós nos desculpamos da seguinte maneira. Estamos desesperados, pedimos perdão pelo infeliz mal-entendido. O conselheiro titular de Suíças começou a amolecer, mas também queria expressar seus sentimentos e, tão logo se pôs a expressá-los, começou a se inflamar e dizer grosserias. E, de novo, tive de pôr em ação todos os meus talentos diplomáticos. Concordo que o ato deles é condenável, mas peço ao senhor que leve em consideração a imprevidência, a juventude. Além do mais, os rapazes haviam acabado de almoçar. O senhor entende? Eles estão sinceramente arrependidos. Pedem que o senhor perdoe a sua culpa. O conselheiro titular amoleceu outra vez. Concordo, conde, e estou pronto a perdoar. Mas entenda que minha esposa, a minha esposa, mulher honrada, se viu exposta ao assédio, às grosserias e às insolências de uns moleques. E a senhora, imagine que os tais moleques estavam ali, presentes, e eu tinha de reconciliá-los. De novo, pus em ação a diplomacia e, de novo, justamente quando era preciso pôr um ponto final naquele assunto, o meu conselheiro titular se inflamou, se ruborizou. As salsichas ficaram eriçadas e, de novo, eu me derramei em sutilezas diplomáticas. Ah, a senhora precisa ouvir isto! Voltou-se Betsy, rindo para uma senhora que entrou em seu camarote. Ele me fez rir tanto! Muito bem, bonne chance! Acrescentou, estendendo para Vronsky o dedo que Olek deixava livre e baixando o corpete do vestido com o meneio dos ombros, a fim de estar inteiramente nua, como convinha, quando saísse para a frente, na direção da ribalta, sob as lâmpadas de gás e sob a luz de todos os olhos. Vronsky seguiu para o Teatro Francês, onde, de fato, tinha de encontrar-se com o comandante do regimento, que não perdia nenhum espetáculo daquele teatro, a fim de conversar acerca da sua ação pacificadora, que já o ocupava e o distraía havia 3 dias. Envolvidos naquela questão estavam Petritsky, de quem ele gostava, e um outro, que entrou pouco antes no regimento. Ótimo sujeito, companheiro excelente, o jovem príncipe Kiedrov. O mais importante é que a questão envolvia os interesses do regimento. Ambos eram do esquadrão de Vronsky. O comandante do regimento recebeu a visita de um funcionário, o conselheiro titular Wenden, que trazia uma queixa contra oficiais do regimento por terem ofendido a sua esposa. A jovem esposa, conforme relatou Wenden, casado havia 6 meses, estava na igreja com a mãe e, de repente, começou a sentir-se mal em razão do seu estado interessante. Não conseguia mais ficar de pé e foi para casa na primeira sege de aluguel que passou. Nessa altura, os oficiais lançaram-se em sua perseguição. Ela se assustou e, sentindo-se ainda pior, entrou em casa correndo, escada acima. O próprio Wenden, ao voltar da repartição, ouviu a campainha e algumas vozes. Foi até a porta e, ao dar com os oficiais embriagados que traziam uma carta, enxotou-os. Veio pedir um castigo severo. Não, francamente, disse o comandante do regimento para Vronsky, a quem chamou para conversar. Petritsky anda impossível. Não passa uma semana sem arranjar alguma confusão. Esse funcionário não vai desistir. Vai levar a questão adiante. Vronsky se deu conta de toda a complicação do caso e percebeu que não seria viável um duelo. Era preciso fazer todo o possível para esfriar os ânimos daquele conselheiro titular e abafar o assunto. O comandante do regimento apelou a Vronsky justamente porque o tinha por um homem honrado e inteligente e, sobretudo, por um homem que prezava o bom nome do regimento. Eles deliberaram e resolveram que Petritsky e Kiedrov teriam de ir, em companhia de Vronsky, ao encontro do conselheiro titular para se desculparem. O comandante do regimento e Vronsky entendiam que o nome de Vronsky e suas insígnias de ajudante de campo haviam de contribuir bastante para apaziguar o conselheiro titular. E, de fato, esses dois expedientes se revelaram em parte eficazes, mas o resultado da reconciliação continuava incerto, como vinha explicar Vronsky. Quando chegou ao Teatro Francês, Vronsky retirou-se para o foyer em companhia do comandante e lhe relatou seu sucesso, ou insucesso. Depois de considerar toda a situação, o comandante do regimento resolveu esquecer aquele assunto, mas, só para se divertir, passou a indagar sobre pormenores da conversa e, durante longo tempo, não conseguia conter o riso ao ouvir Vronsky relatar como um conselheiro titular, já de ânimo serenado, de repente se inflamou de novo, ao recordar detalhes do caso e como Vronsky, contornando com derradeiras meias palavras de reconciliação, batia em retirada, empurrando Petritsky à sua frente. História deplorável, mas engraçada. Kiedrov não pôde mesmo duelar contra este cavalheiro. Ele se enfureceu tanto assim? Perguntou de novo, rindo. Mas e que tal a Claire, hoje? Que maravilha, disse, referindo-se à nova atriz francesa. Por mais que a vejamos, parece nova a cada dia. Só as francesas são capazes disso. Capítulo 6. A princesa Betsy saiu do teatro sem esperar o fim do último ato. Mal teve tempo de entrar no seu toilette, recobrir o rosto alongado com pó de arroz, espalhar o pó, ajeitar o penteado e pedir seu chá no salão, quando as carruagens, uma após a outra, começaram a chegar ao seu casarão na rua Bolchaya Morskaya. Os convidados desembarcavam no amplo pátio de entrada e o porteiro gordo, que pela manhã lia os jornais atrás da porta de vidro, para edificação dos transeuntes, agora abria em silêncio essa porta enorme, dando passagem para os recém-chegados. Quase ao mesmo tempo, entraram, por uma porta, a dona da casa, com um penteado refeito e o rosto refrescado, e pela outra, os convidados rumo a um salão de paredes escuras, com tapetes de veludo e uma mesa iluminada com brilho, que reluzia sob a chama das velas com a brancura da toalha, o samovar da prata e a translúcida porcelana do serviço de chá. A anfitriã sentou-se junto ao samovar e despiu as luvas, deslocando as cadeiras e, com a ajuda de criados discretos, o grupo se acomodou, dividindo-se em duas partes. Perto do samovar, com a anfitriã, e na extremidade oposta do salão, em torno da bela esposa de um embaixador, de vestido de veludo preto e sobrancelhas negras salientes. Em ambos os círculos, como sempre acontece nos primeiros minutos, a conversa mostrou-se hesitante, interrompida a todo momento por encontros, cumprimentos ou pelo chá, como que em busca de um ponto de apoio. Ela é extraordinária como atriz. É evidente que estudou Kaulbach, disse um diplomata no círculo da esposa do embaixador. Perceberam o modo como ela caiu? Ah, por favor, não falemos da Nilson. Não se pode dizer nada de novo a respeito dela. Falou uma senhora loura, gorda, vermelha, sem sobrancelhas e sem cabelos postiços, que usava um velho vestido de seda. Tratava-se da princesa Miagkaya, conhecida por sua franqueza, por suas maneiras ásperas e chamada de Enfant Terrible. A princesa Miagkaya estava sentada entre os dois círculos e, apurando os ouvidos, tomava parte ora de um, ora de outro. Ainda hoje, três pessoas já me chamaram esta mesma frase sobre callback. Até parece que combinaram e adoraram a frase, não sei porquê. A conversa foi cortada por esse comentário e era preciso inventar um tema novo. Conte-nos algo divertido, mas que não seja malicioso, disse a esposa do embaixador, grande mestra da conversação elegante, chamada em inglês de small talk, dirigindo-se ao diplomata que agora também não sabia por onde recomeçar. Dizem que isso é muito difícil, que só a malícia é divertida, começou com um sorriso. Bem, mas eu vou tentar. Dê-me um tema. Tudo depende disso. Com o tema em mãos, é fácil bordar sobre ele. Muitas vezes penso que os célebres conversadores do século passado se veriam em apuros para dizer coisas inteligentes hoje em dia. Estamos todos fartos de ditos inteligentes. Isso já foi dito há muito tempo, interrompeu rindo a esposa do embaixador. A conversa começou gentil, mas, justamente por ser gentil demais, cessou de novo. Foi preciso recorrer a um expediente seguro, infalível, a maledicência. A senhora não acha que Tutkevich tem algo de Luís XV? Perguntou ele, apontando com os olhos para um jovem louro e bonito que estava de pé junto à mesa. Ah, sim, é do mesmo estilo que o salão. Por isso vem aqui tantas vezes. Essa conversa se manteve, pois por meio de alusões se falava exatamente do que não se podia falar naquele salão, ou seja, das relações entre Tutkevich e a anfitriã. Enquanto isso, em torno do samovar e da anfitriã, a conversa pareceu hesitar certo tempo entre três temas inevitáveis: as últimas notícias da sociedade, o teatro e a condenação do próximo, mas também só se firmou depois de apelar ao último tema, a maledicência. Sabiam que a Maltitieva, não a filha, mas a mãe, está costurando para si um traje de Diable Rosé? Não pode ser! Ora, que encantador! Admiro-me que ela, com sua inteligência, pois não é nada tola, não perceba como ficará ridícula. Todos tinham algo a dizer, em se tratando de condenar e zombar da pobre Maltitieva, e a conversa começou a crepitar alegremente, como uma fogueira que se acendeu. O marido da princesa Betsy, um homem gordo e bonachão, apaixonado colecionador de gravuras, ao saber que a esposa receberia visitas, veio até o salão antes de seguir para o seu clube. Sobre o tapete macio, sem fazer ruído, caminhou ao encontro da princesa Miagkaya. Gostou da Nilson? Perguntou. Ah! Como consegue se aproximar tão sorrateiramente? Que susto o senhor me deu! Respondeu ela. Mas, por favor, não fale sobre ópera. O senhor não entende nada de música. Em vez disso, me rebaixarei até o senhor e falarei sobre suas gravuras e suas maiólicas. E então, que tesouro comprou há pouco na feira de artigos usados? Quer que eu lhe mostre? Mas a senhora nada entende desse assunto. Mostre-me. Aprendi bastante em casa daqueles... Banqueiros. Na casa deles, há gravuras magníficas. Mostraram para nós. O quê? A senhora esteve na casa dos Schutzburg? Perguntou o anfitriã junto ao samovar. Estivemos. Convidaram a mim e ao meu marido para jantar e me disseram que o molho daquele jantar custou 1.000 rublos. Falou bem alto a princesa Miagkaya, notando que todos a escutavam. Um molho, aliás, horroroso, uma coisa verde. Tivemos de convidá-los para jantar em nossa casa e preparei um molho que custou 85 copeques e todos ficaram muito satisfeitos. Não posso fazer molhos de 1.000 rublos. Ela é incomparável, disse a anfitriã. Extraordinária! Exclamou alguém. O efeito dos discursos da princesa Miagkaya era sempre o mesmo e o seu segredo consistia em dizer coisas simples, que faziam sentido, ainda que fossem inoportunas, como agora. Na sociedade em que vivia, tais palavras produziam o efeito do gracejo mais espirituoso. A princesa Miagkaya não conseguia entender a razão, mas sabia que era assim e tirava proveito disso. Como todos pararam a fim de ouvir a princesa Miagkaya, enquanto falava e a conversa em torno da esposa do embaixador havia cessado, a anfitriã quis reunir os dois grupos de convidados em um só e dirigiu-se a ela. Tem certeza de que não quer chá? A senhora poderia vir para junto de nós. Não, estamos muito bem aqui, respondeu com um sorriso a esposa do embaixador e prosseguiu a conversa já iniciada. A conversa estava muito agradável. Censurava os Karenine, a esposa e o marido. Ana mudou muito depois da sua viagem a Moscou. Há algo estranho nela, disse uma de suas amigas. A mudança mais importante é que ela trouxe consigo a sombra de Alexei Vronsky, comentou a esposa do embaixador. E que há de mais nisso? Existe uma fábula de Grimm sobre um homem sem sombra, um homem que se viu privado da própria sombra. Foi seu castigo por alguma coisa. Jamais consegui entender a razão do castigo, mas, no caso de uma mulher, deve ser bem desagradável ficar sem sombra. Sim, mas as mulheres com sombra costumam acabar mal, disse uma amiga de Ana. Dobrem a língua, retrucou de repente a princesa Miagkaya ao ouvir tais palavras. Karenina é uma mulher excelente. Do marido eu não gosto, mas ela eu adoro. Ora, por que não gosta do marido? É um homem notável, disse a esposa do embaixador. Meu marido afirma que, na Europa, há poucos homens de Estado comparáveis a ele. Meu marido diz o mesmo, mas não acredito, retrucou a princesa Miagkaya. Se nossos maridos não falassem, veríamos as coisas como são, e, para mim, Alexei Alexandrovitch não passa de um tolo. Isto eu digo aqui entre nós. Mas não é verdade que assim tudo fica mais claro? Antes, quando me mandavam julgá-lo inteligente, eu procurava em vão por todo lado, sem encontrar nele nenhuma inteligência. E julgava que a tola era eu. Porém, desde o dia em que falei, mas em voz baixa, ele é um tolo. Não é que tudo ficou muito claro? Como a senhora está maldosa hoje? De maneira alguma. Não tenho alternativa. Um de nós dois é tolo. Ora, a senhora sabe, ninguém pode dizer tal coisa de si mesmo. Ninguém está satisfeito com os bens que possui, mas todos estão satisfeitos com a inteligência que tem, disse o diplomata, citando o provérbio francês. Sim, exatamente. A princesa Miagkaya voltou-se ligeiro para ele. Mas a questão é que não vou abandonar Ana à mercê dos senhores. Ela é tão admirável, tão gentil. Que culpa pode ter se todos se apaixonam por ela e seguem seus passos como sombras? Mas não tenho intenção de condená-la, justificou-se a amiga de Ana. Se ninguém nos segue como uma sombra, nem por isso temos o direito de condená-la. E tendo dado à amiga de Ana a devida resposta, a princesa Miagkaya levantou-se e, junto com a esposa do embaixador, aproximou-se da mesa onde se conversava sobre o rei da Prússia. — De quem estavam falando mal? — perguntou Betsy. — Dos Karenine. A princesa traçou um retrato de Alexei Alexandrovitch. Respondeu a esposa do embaixador, com um sorriso, sentando-se à mesa. Que pena não temos ouvido, disse a anfitriã, lançando um olhar para a porta. Ah, aí está o senhor, afinal. Voltou-se com um sorriso para Vronsky, que entrava. Vronsky não era conhecido de todos os presentes como os encontrava todos os dias, e por isso entrou com o ar sereno de quem chega aos aposentos de pessoas a quem deixou pouco antes. De onde estou vindo? Disse em resposta a uma pergunta da esposa do embaixador. O que posso fazer? Tenho de confessar. Do teatro Buffo. Pela centésima vez, eu creio, e sempre com um prazer renovado. Magnífico! Sei que é uma vergonha, mas na ópera eu pego no sono e, no teatro Buffo, presto atenção até o fim e me divirto. Hoje mesmo... E aí citou o nome de uma atriz francesa e fez menção de contar alguma coisa sobre ela. Mas a esposa do embaixador, com um horror jocoso, interrompeu-o. Por favor, não conte essas coisas horríveis. Pois muito bem, não contarei. Ainda mais porque todos conhecem muito bem essas coisas horríveis. E todos iríamos até lá, se fosse algo bem visto como ir à ópera, completou a princesa Miyagikaya. Capítulo 7. Ouviram-se passos na porta e a princesa Betsy, sabendo que se tratava de Karenina, olhou de relance para Vronsky. Ele olhava na direção da porta, seu rosto tinha uma expressão nova e estranha. Com prazer e, ao mesmo tempo, timidez, mirava fixamente a recém-chegada enquanto soerguia o corpo, bem devagar. Ana adentrou a sala. Mantendo-se perfeitamente ereta, como sempre, com seus passos rápidos, seguros e leves, que a distinguiam das demais mulheres da sociedade e, sem mudar a direção do olhar, percorreu os poucos passos que a separavam da anfitriã. Apertou-lhe a mão, sorriu e, com o mesmo sorriso, virou-se e olhou para Vronsky. Ele a cumprimentou com uma grande inclinação do tronco e lhe ofereceu uma cadeira. Ana respondeu apenas com uma inclinação da cabeça. Ruborizou-se e franziu as sobrancelhas. Mas, logo em seguida, enquanto cumprimentava os conhecidos com um aceno de cabeça e apertava as mãos que lhe eram oferecidas, Ana dirigiu-se à anfitriã. Estive na casa da Condessa Lídia e tinha a intenção de vir mais cedo para cá, mas me demorei. Sir John estava lá. Muito interessante. Ah, aquele missionário? Sim, contou coisas muito interessantes sobre a vida dos indianos. A conversa interrompida pela sua chegada, de novo esmoreceu, como a chama de um lampião quando soprada. Sir John! Sim, Sir John! Eu ouvi, fala bem. Vlasyeva está completamente apaixonada por ele. É verdade que a Vlasyeva caçula vai casar com Topov? Sim, dizem que está tudo resolvido. Estou surpresa com os pais dela. Dizem que é um casamento por amor. Por amor? Que ideias antediluvianas! Quem hoje em dia fala em amor? Disse a esposa do embaixador. O que fazer? Essa antiga moda tola ainda não caiu em desuso, disse Vronsky. Pior para aqueles que seguem essa moda, só conheço casamentos felizes feitos por conveniência. Sim, mas em compensação, quantas vezes a felicidade dos casamentos por conveniência se dissolve em pó, justamente porque aparece aquela paixão a qual antes não deram importância, disse Vronsky. Mas... chamamos de casamentos de conveniência aqueles em que ambas as partes já tomaram juízo. É como a febre escarlatina. É preciso ter sofrido para não adoecer de novo. Nesse caso, é preciso inventar um modo de inocular o amor artificialmente, como a vacina contra a varíola. Quando moça, me apaixonei por um sacristão, disse a princesa Miyagikaya. Não sei se isso me trouxe algum benefício. Não, Brincadeiras à parte, creio que para conhecer o amor é preciso errar e depois corrigir-se, disse a princesa Betsy. Mesmo após o casamento? Perguntou a esposa do embaixador em tom jocoso. Nunca é tarde para se arrepender. O diplomata repetiu o provérbio inglês. Exatamente, apoiou Betsy. É preciso errar e depois corrigir-se. O que pensa a senhora sobre isso? Voltou-se para Ana, que, com um sorriso constante e quase imperceptível, ouvia a conversa em silêncio. Penso, respondeu Ana, brincando com a luva que despiu. Penso, se há tantas cabeças quantas as maneiras de pensar, há de haver tantos tipos de amor quantos são os corações. Vronsky fitava Ana e, com o coração em suspenso, esperava o que ela ia dizer. Como se tivesse escapado de um perigo, soltou um suspiro quando Ana concluiu suas palavras. De súbito, Ana voltou-se para ele. Recebi uma carta de Moscou. Dizem que Kitty Tcherbatskaya está muito doente. É mesmo? Reagiu Vronsky, de sobrancelhas franzidas. Ana fitou-o com severidade. A notícia não interessa o senhor? Ao contrário, interessa muito. O que diz exatamente a carta, se posso saber? Perguntou. Ana levantou-se e aproximou-se de Betsy. Sirva-me uma xícara de chá, pediu, detendo-se atrás da cadeira de Betsy. Enquanto a princesa Betsy lhe serviu o chá, Vronsky aproximou-se de Ana. O que diz a carta? Repetiu ele. Muitas vezes, penso que os homens não compreendem o que vier a ser algo desonroso, embora falem sempre do assunto, disse Ana, sem lhe responder. Faz tempo que eu queria dizer isto ao senhor, acrescentou e, avançando alguns passos, sentou-se à mesa de canto onde havia alguns álbuns. Não entendo em absoluto o sentido de suas palavras, senhora, disse Vronsky, entregando-lhe a xícara. Ana olhou de relance para o sofá ao seu lado e imediatamente Vronsky sentou-se. Sim, eu queria lhe falar, prosseguiu Ana sem olhar para ele. O senhor agiu mal, muito mal. E acaso eu ignoro que agiu mal? Mas quem foi a causa de eu ter agido assim? Ora, por que o senhor diz isso? Perguntou Ana, lançando-lhe um olhar severo. A senhora sabe exatamente o porquê, respondeu com a audácia e alegria, encarando seu olhar sem desviar os olhos. Não ele, mas ela, sim, perturbou-se. Isso apenas vem mostrar que o senhor não tem coração, disse Ana. Mas seu olhar dizia que ela sabia que Vronsky tinha coração e por isso mesmo o temia. Isso a que a senhora se referiu foi um engano, não amor. O senhor lembre que eu proibi de pronunciar esta palavra detestável, disse Ana, sobressaltada. Mas no mesmo instante se deu conta de que com aquela palavra, proibi, mostrava que reconhecia ter certos direitos sobre ele e por isso mesmo o incentivava a falar de amor. Há muito eu queria dizer isto ao senhor, prosseguiu, fitando decidido os olhos de Vronsky e toda ela ardendo, no rosto corado que queimava. E hoje vim aqui de propósito, sabendo que o encontraria. Vim dizer ao senhor que isto deve terminar. Nunca me ruborizei diante de ninguém, mas o senhor me obriga a me sentir culpada. Ele a fitou e ficou impressionado com a nova beleza espiritual do seu rosto. O que a senhora quer de mim? Perguntou, de modo simples e sério. Eu quero que vá a Moscou e peça desculpas a Kitty, respondeu Ana, e uma pequenina luz começou a cintilar em seus olhos. A senhora não quer isso, disse ele. Vronsky notava que Ana dizia aquilo que se obrigava a dizer, e não o que desejava. Sim, o senhor me ama, como diz, sussurrou. Faça isso para que eu fique em paz. O rosto de Vronsky iluminou-se. Acaso ignora que a senhora é toda a minha vida? Mas paz eu não conheço e não lhe posso dar. Todo o meu ser, o amor, sim, isso eu posso. Não consigo pensar na senhora e em mim separados. A senhora e eu somos um só, para mim. E não vejo no futuro nenhuma possibilidade de paz, nem para mim, nem para a senhora. Vejo a possibilidade de desespero, de infelicidade, ou vejo a possibilidade de felicidade. E que felicidade! Será mesmo impossível? Acrescentou, só com os lábios, mas Ana ouviu. Com toda a força do pensamento, Ana se obrigava a dizer o que devia ser dito, mas, em vez disso, concentrou no olhar dele o seu próprio olhar, repleto de amor, e nada respondeu. Aí está ele, pensou Vronsky com um arrobo. Quando já começava a perder a esperança e quando parecia que isso não ia mais ter fim, aí está ele, ela me ama e o admite. Então, faça isso por mim, nunca mais me diga essas palavras e sejamos bons amigos, pediu a voz de Ana, mas seus olhos diziam algo bem diferente. Não seremos amigos, senhora. E a senhora sabe disso. Seremos os mais felizes ou os mais infelizes dos seres humanos. Isto está em suas mãos. Ana quis dizer algo, mas ele a interrompeu. Só lhe peço uma coisa. O direito de esperar, de sofrer, como agora. Mas se isso também for impossível, mande que eu desapareça e eu desaparecerei. A senhora não me verá mais, e se a minha presença assim lhe for penosa. Eu não tenho a intenção de banir o senhor. Apenas não mude nada. Deixe tudo como está, disse ele com voz trêmula. Chegou o seu marido. De fato, nesse momento, Alexei Alexandrovich, com seu passo calmo e desajeitado, entrava no salão. Depois de lançar um olhar para a esposa e para Vronsky, aproximou-se da anfitriã e, após sentar-se para tomar uma xícara de chá, começou a falar com sua voz pausada, sempre audível, no seu tom irônico de costume, a zombar de alguém. O rambolê da senhora está com um elenco completo, disse ele, correndo o olhar por todos os presentes, as graças e as musas. Mas a princesa Betsy não conseguia suportar aquele seu tom de sneering, como o chamava, e, anfitriã inteligente, desviou-o com presteza para uma conversa séria sobre o serviço militar obrigatório. Alexei Alexandrovich logo se deixou empolgar pela conversa e, já com seriedade, passou a defender a nova legislação perante a princesa Betsy, que a atacava. Vronsky e Anna continuaram sentados junto à mesinha. Isto está se tornando indecente, sussurrou uma senhora, apontando com os olhos para Karenina, Vronsky e o marido. E então, o que o dizia a senhora? Reagiu uma amiga de Ana. Mas não só aquelas senhoras, como também quase todos os presentes no salão, até a princesa Miagkaia e a própria Betsy, lançavam olhares na direção do par que se havia isolado do círculo comum, como se aquilo os incomodasse. Só Alexei Alexandrovich não dirigiu o olhar nenhuma vez naquela direção e não se desviou do tema da conversa iniciada. Percebendo a impressão desagradável que se produzia em todos, a princesa Betsy tratou de pôr outra pessoa em seu lugar para ouvir Alexei Alexandrovich e aproximou-se de Ana. Sempre me admiro com a precisão e a clareza de expressão do seu marido, disse ela. Os conceitos mais transcendentes tornam-se acessíveis para mim quando ele fala. Ah, sim, respondeu Ana, radiante com um sorriso de felicidade e sem compreender uma única palavra do que Betsy lhe dizia. Encaminhou-se à mesa grande e integrou-se à conversa geral. Alexei Alexandrovich, depois de meia hora ali sentado, aproximou-se da esposa e propôs irem juntos para casa. mas ela, sem olhar para ele, respondeu que ficaria para o jantar. Alexei Alexandrovitch curvou-se em cumprimento e saiu. O cocheiro de Karenina, um tártaro velho e gordo, de casaco de couro lustroso, controlava com dificuldade o cavalo cinzento da esquerda, que, gelado com a friagem, empinava no pátio de entrada. O lacaio estava imóvel e segurava aberta a portinhola da carruagem. O porteiro estava imóvel e segurava aberta a porta de saída. Ana Arkadievna, com a mãozinha ligeira, desembaraçava a renda da manga que se prendeu no colchete do seu manto e, com a cabeça inclinada, ouvia com admiração o que dizia Vronsky, que a acompanhava. A senhora nada declarou, e convenhamos, eu também nada exijo, dizia ele. Mas a senhora sabe que não preciso de amizade. Para mim, só é possível uma felicidade nessa vida. Aquela palavra que a senhora tanto detesta. Sim, amor. Amor, repetiu Ana devagar, com a voz voltada para dentro, e, de repente, no instante em que desembaraçou a renda, acrescentou. Não gosto dessa palavra porque, para mim, tem um significado enorme, muito maior do que o senhor pode imaginar. E lançou um olhar para o rosto dele. Até à vista. Estendeu-lhe a mão, passou pelo porteiro com passos rápidos e ágeis e desapareceu no interior da carruagem. O olhar de Ana e o toque de sua mão o puseram em chamas. Vronsky beijou a palma da própria mão no local em que Ana tocou e seguiu para casa, com a feliz consciência de que, naquela noite, ele se aproximou de seu objeto mais do que nos 2 meses anteriores. Capítulo 8. Alexei Alexandrovitch não viu nada de excepcional e de inconveniente no fato de sua esposa estar sentada com Vronsky a uma mesa isolada e de ela conversar animadamente, mas percebeu que, para os demais, no salão, aquilo parecia algo excepcional e inconveniente, e por isso pareceu inconveniente também a ele. Resolveu que era preciso falar com a esposa sobre o assunto. De volta para casa, Alexei Alexandrovitch seguiu para o seu escritório, como era seu costume, e sentou-se na poltrona, depois de abrir um livro sobre o papismo no ponto que deixou marcado com a espátula, e leu durante 1 hora, como era o seu costume. Em uma vez ou outra, ele esfregava a testa alta e balançava a cabeça, como que para afastar alguma coisa. Na hora de costume, levantou-se e preparou-se para dormir. Ana Arkadievna ainda não havia chegado. Com o livro debaixo do braço, ele subiu para o quarto, mas, nessa noite, em lugar dos pensamentos de costume e das considerações sobre os assuntos do governo, seus pensamentos estavam tomados pela esposa e por algo desagradável que aconteceu a ela. Contra seus hábitos, Alexei Alexandrovitch não se deitou e, depois de colocar as mãos cruzadas nas costas, pôs-se a caminhar pelo quarto, de um lado para o outro. Não podia deitar-se, percebendo que antes era indispensável refletir sobre a circunstância que surgira. Quando Alexei Alexandrovitch decidiu que precisava ter uma conversa com a esposa, o caso lhe parecia muito mais simples e fácil, mas agora, quando se pôs a refletir sobre a nova circunstância que surgiu, a situação lhe parecia muito complexa e embaraçosa. Alexei Alexandrovitch não era ciumento. O ciúme, segundo a sua convicção, insultava a esposa, na qual se devia ter toda a confiança. Por que se devia ter confiança, ou seja, uma segurança absoluta de que sua jovem esposa sempre o amaria? Isso ele não se perguntava, mas não experimentava suspeitas, porque tinha confiança, e dizia a si mesmo que assim estava correto. Agora, porém, apesar de não ter se abalado a sua convicção de que o ciúme era um sentimento vergonhoso e de que era preciso ter confiança, ele sentia estar face a face com algo ilógico e incoerente, e não sabia o que devia fazer. Alexei Alexandrovitch estava face a face com a vida, diante da possibilidade do amor de sua mulher por alguém que não era ele. Isso lhe parecia muito incoerente e incompreensível, porque era a vida real. Alexei Alexandrovitch passou toda a sua existência a trabalhar nas esferas da administração pública, onde só lidava com os reflexos da vida. Toda vez que esbarrava com a vida real, ele a rechaçava. Agora, experimentava uma sensação semelhante à de alguém que atravessa com tranquilidade uma ponte sobre um precipício e, de repente, se dá conta de que a ponte foi desmontada e que em seu lugar há uma voragem. A voragem era a vida real. A ponte, aquela vida artificial que Alexei Alexandrovitch levava. Pela primeira vez, lhe ocorreu a questão da possibilidade de sua esposa vir a amar um outro, e se apavorou com isso. Sem trocar de roupa para dormir, ele caminhava com seus passos regulares para um lado e para o outro, pelo soalho que ecoava na sala de jantar iluminada por um lampião, pelo tapete da escura sala de visitas, onde a luz se refletia apenas no seu grande retrato, feito pouco tempo antes e pendurado acima do sofá, e pelo escritório da esposa, onde ardiam duas velas que iluminavam os retratos de parentes e de amigas de Ana e os bonitos bibelôs, que ele tão bem conhecia desde muito tempo, sobre a escrivaninha. Através do quarto de Ana, ele chegava até a porta do dormitório e, de novo, dava meia volta. A cada vez que perfazia seu trajeto, e em geral quando estava no soalho da sala de jantar iluminada, ele se detinha e falava consigo mesmo. Sim, é imprescindível resolver e dar um basta, declarar o meu ponto de vista sobre o caso e a minha decisão. E dava meia volta. Mas declarar o quê? Qual a decisão? Perguntava a si mesmo na sala de visitas e não encontrava resposta. Mas afinal, se indagava antes de dar a volta no escritório. O que aconteceu? Nada. Ana conversou longamente com ele? Sim. Mas e daí? Não pode uma mulher, em sociedade, conversar com quem quiser? Além do mais, ter ciúme significa rebaixar a mim e a ela, disse para si mesmo ao entrar no escritório de Ana. Mas tal raciocínio, que antes tinha tanto peso para ele, agora nada pesava, nem significava coisa alguma. E da porta do dormitório, dava de novo meia volta, rumo à sala. Porém, tão logo retornava à escura sala de visitas, uma voz lhe dizia que não estava bem assim e que, se os outros notavam algo, era porque havia alguma coisa. E, de novo, ele dizia a si mesmo, na sala de jantar, sim, é imprescindível resolver e dar um basta, declarar no meu ponto de vista. E, de novo, na sala de visitas, antes de dar meia volta, se indagava. Mas como resolver? E depois se indagava. O que aconteceu? E respondia, nada. E lembrava que o ciúme era um sentimento que rebaixava a esposa. Mas de novo, na sala de visitas, convencia-se de que algo havia acontecido. Seus pensamentos, como seu corpo, perfaziam uma volta completa, sem topar com nada de novo. Ele o percebeu, esfregou a testa e sentou-se no escritório de Ana. Lá, olhando para a mesa dela, onde havia um mata-borrão de malaquita e uma carta inacabada, seus pensamentos de repente mudaram de rumo. Pôs-se a pensar nela, no que Ana pensava e sentia. Pela primeira vez, concebeu com a clareza a vida pessoal da esposa, seus pensamentos, seus desejos e a ideia de que ela podia e devia ter uma vida própria. E pareceu tão assustadora que tratou de rechaçá-la às pressas. Era aquela voragem, para a qual tinha pavor de dirigir seu olhar. Transferir-se para os pensamentos e os sentimentos de outra pessoa era um exercício espiritual alheio a Alexei Alexandrovitch. Julgava esse exercício espiritual uma fantasia nociva e perigosa. E o mais terrível, pensava, é que justamente agora, quando a minha obra se aproxima do seu término, pensava no projeto que, naquela ocasião, queria ver aprovado. Quando mais preciso de toda a tranquilidade e de toda a força de espírito, logo agora me aparece uma inquietude insensata. Mas o que fazer? Não sou dessas pessoas que suportam a preocupação e as inquietudes, mas não tem força de olhar para elas de frente. Preciso refletir, decidir e livrar-me do assunto, proferiu em voz alta. Questões relativas aos sentimentos dela, aquilo que se passa ou que se pode passar no seu espírito, nada disso me diz respeito. Compete apenas à consciência de Ana e à religião, disse consigo, sentindo um alívio por ter encontrado um preceito legal aplicável à circunstância que surgiu. Portanto, disse para si mesmo Alexei Alexandrovitch, questões relativas aos sentimentos dela e coisas semelhantes são, em essência, questões de consciência, com as quais não posso me envolver. A minha obrigação está claramente definida. Como chefe de família, sou a pessoa a quem cabe o dever de orientá-la e por isso sou, em parte, responsável. Devo lhe mostrar o perigo que vejo, prevenir e até empregar a autoridade. Devo falar-lhe com toda a franqueza. E tudo que havia de dizer à esposa formou-se claramente na cabeça de Alexei Alexandrovitch. Enquanto ponderava no que diria, lamentou que tivesse de empregar seu tempo e os poderes da sua inteligência para fins domésticos tão insignificantes. Mas, apesar disso, a forma e a sequência do discurso que faria organizaram-se em seu pensamento de modo claro e preciso, como um relatório. Devo dizer e deixar bem claro o seguinte. Em primeiro lugar, uma exposição sobre a importância da opinião pública e do decoro. Em segundo lugar, uma explanação do significado religioso do casamento. Em terceiro lugar, se necessário, uma referência ao infortúnio que pode recair sobre nosso filho. Em quarto lugar, uma referência ao infortúnio dela mesma. E com os dedos entrecruzados e as palmas das mãos voltadas para baixo, Alexei Alexandrovitch fez uma pressão e os dedos estalaram nas juntas. Este gesto, um hábito ruim, unir as mãos e estalar os dedos, sempre o tranquilizava e lhe trazia acuidade, da qual agora tanto necessitava. Na entrada, ouviu-se o som de uma carruagem que se aproximava. Alexei Alexandrovitch deteve-se no meio do salão. Passos de mulher subiram pela escada. Alexei Alexandrovitch, pronto para proferir o seu discurso, aguardava de pé, apertando os dedos entrecruzados, na esperança de ainda estalar algum ponto. Uma articulação estalou. Só pelo som dos passos ligeiros na escada, ele pressentiu a proximidade da esposa e, embora estivesse satisfeito com o seu discurso, sentiu-se apavorado com a conversa que dali a pouco teria lugar. Capítulo 9. Ana caminhava de cabeça baixa e revirando entre os dedos as borlas do capuz. Seu rosto reluzia com um brilho claro, mas esse brilho não era alegre. Lembrava o brilho assustador da fogueira em meio a uma noite escura. Ao ver o marido, Ana ergueu a cabeça e sorriu, como se despertasse. Não foi dormir? Que milagre! Exclamou ela, soltando o capuz e, sem se deter, seguiu em frente para o toalete. Já passou da hora, Alexei Alexandrovitch, disse por trás da porta. Ana, tenho de conversar com você. Comigo? Exclamou admirada, saiu de trás da porta e o fitou. O que houve? Sobre o quê? Perguntou, sentando-se. Pois bem, Vamos conversar, se é tão necessário. Mas seria melhor ir dormir. Ana falava o que lhe vinha aos lábios e, ao ouvir-se, ela mesma se surpreendia com a sua capacidade de fingir. Como eram simples e naturais suas palavras e como parecia real que ela simplesmente quisesse dormir. Sentia-se revestida por uma impenetrável couraça de falsidade. Sentia que uma força invisível a ajudava e a amparava. Ana, devo adverti-la, disse ele. Advertir? Perguntou. Ora, mas por quê? Ana o fitava de modo tão simples, tão alegre, que quem não a conhecesse, como a conhecia o marido, não notaria nada de artificial nem no som nem no sentido de suas palavras. Mas para ele, que a conhecia, que sabia que, quando ele se deitava 5 minutos atrasado, ela notava e perguntava a causa, para ele, que sabia que Ana imediatamente lhe comunicava todo o contentamento, alegria ou mágoa, para ele, ver agora que ela não queria perceber a sua situação, que ela não queria dizer nenhuma palavra sobre si mesma, isso significava muito. Via que as profundezas da alma de Ana, antes sempre abertas para ele, se haviam fechado. Mais ainda, pelo tom de voz da esposa, via que ela não se perturbava com isso e parecia dizer-lhe de forma mais direta: sim, estão fechadas. Assim deve ser e assim será daqui em diante. Ele agora experimentava um sentimento semelhante ao de um homem que, ao voltar para casa, encontra a porta trancada. Mas talvez ainda possa encontrar a chave, pensou Alexei Alexandrovich. Quero adverti-la, disse em voz baixa, de que, por imprudência e leviandade, pode vir a dar motivo à sociedade para falar de você. Sua conversa de hoje, excessivamente animada com o Conde Vronsky, pronunciou esse nome com firmeza e numa cadência serena, atraiu as atenções sobre você. Falava e fitava os olhos risonhos da esposa, agora assustadores para ele, no seu brilho impenetrável, e, enquanto falava, percebia como eram inúteis e ociosas suas palavras. Você foi sempre assim, respondeu Ana, como se nada compreendesse e, intencionalmente, de tudo o que ele havia dito, só tivesse entendido o final. Ora se aborrece porque estou entediada, ora se aborrece porque estou alegre. Não fiquei entediada. Isso o ofende? Alexei Alexandrovich teve um sobressalto e retorceu as mãos para estalar os dedos. Ah, por favor, não estale. Eu detesto isso, disse ela. Ana, é você mesma? Perguntou Alexei Alexandrovich em voz baixa, depois de fazer um esforço contra si próprio e refrear o movimento das mãos. Mas o que há? Disse Ana, com uma surpresa muito sincera e cômica. O que você quer de mim? Alexei Alexandrovich calou-se e esfregou a testa e os olhos com a mão. Viu que, em lugar do que pretendia fazer, ou seja, prevenir a esposa de erros cometidos aos olhos da sociedade, ele, à sua revelia, se preocupava com algo que dizia respeito à consciência dela e lutava contra uma barreira criada pela sua própria imaginação. Eis o que eu tinha a intenção de lhe dizer, prosseguiu, de modo frio e sereno. E peço que me escute até o fim. Como você sabe, considero o ciúme um sentimento ofensivo e humilhante, e jamais admitiria guiar-me por tal sentimento. Mas há certas leis de decoro que não podemos transgredir impunemente. Hoje eu não percebi, mas, a julgar pela impressão causada na sociedade, todos perceberam que você não se conduziu e não se portou em absoluto como se poderia desejar. Ora, francamente, eu não estou entendendo nada, disse Ana, encolhendo os ombros. Para ele é indiferente, pensou. Mas, em sociedade, perceberam alguma coisa e isso o perturba. Você não está bem de saúde, Alexei Alexandrovich, acrescentou, levantando-se e quis sair pela porta, mas ele se adiantou como se quisesse detê-la. Seu rosto estava feio e sombrio, como Ana jamais vira. Ela parou e, depois de inclinar a cabeça para trás e para o lado, começou a retirar os grampos de cabelo com a sua mão ligeira. Pois bem, estou todo ouvidos, disse ela, em tom calmo e jocoso. E tenho até muito interesse em ouvir, pois gostaria de entender do que se trata. Ana falou e se surpreendeu com o seu tom seguro, de calma e naturalidade, e com as escolhas das palavras que empregava. Não tenho o direito de entrar em todos os pormenores dos seus sentimentos e, de modo geral, considero tal coisa inútil e até prejudicial, começou Alexei Alexandrovich. Ao escavar nossa alma, não raro trazemos à superfície aquilo que, de outro modo, lá permaneceria sem ser notado. Os seus sentimentos dizem respeito apenas à sua consciência, mas sou obrigado, diante de você, diante de mim e diante de Deus, a apontar seus deveres. Nossas vidas, Ana, estão unidas, e não por pessoas, mas pelo próprio Deus. Só um crime pode romper essa união, e um crime desse tipo trará sobre você um pesado castigo. Eu ainda não estou entendendo nada. Ah, meu Deus! E para piorar, estou morta de sono, disse ela, revirando os cabelos com a mão ligeira à procura dos últimos grampos. Ana, pelo amor de Deus, não fala assim, pediu, dócil. Talvez eu esteja enganado, mas creia, se eu estou dizendo isso, eu faço tanto por mim quanto por você. Eu sou seu marido e amo você. Por um momento, o rosto dela esmaeceu e extinguiu-se o brilho jocoso em seu olhar. Mas a palavra amo, mais uma vez, despertou a sua indignação. Pensou. Ama? Será ele capaz de amar? Se não tivesse ouvido dizer o que significa amor, jamais empregaria essa palavra. Ele nem sabe o que é amor. Alexei Alexandrovich, sinceramente, eu não entendo, respondeu Ana. Deixe claro o que você acha. Perdoe-me, deixe-me terminar então. Eu amo você, mas não falo por mim. As pessoas mais importantes, no caso, são o nosso filho e você mesma. É muito possível, repito, que minhas palavras lhe pareçam infundadas e descabidas. Talvez se devam a um engano de minha parte. Nesse caso, eu peço que me perdoe. Mas se você mesma sentir que existe para elas um mínimo fundamento, eu peço-lhe que reflita e que, se o seu coração assim determinar, me conte com franqueza. Sem se dar conta, Alexei Alexandrovich falava algo completamente diferente do que havia preparado. Não tenho nada a dizer. Além do mais, respondeu Ana, de repente e rápido, reprimindo com dificuldade um sorriso. Já é hora de dormir. Alexei Alexandrovich deu um suspiro e, sem dizer mais nada, seguiu para o quarto de dormir. Quando Ana entrou no quarto, ele já se achava deitado. Seus lábios estavam cerrados com severidade e os olhos não miravam a esposa. Ana deitou-se em seu leito e aguardou que ele, a qualquer minuto, voltasse a falar com ela. Ana temia e, ao mesmo tempo, queria que o marido falasse, mas ele se mantinha calado. Ana esperou por um longo tempo sem se mexer e esqueceu-se dele. Ana pensava no outro. O via e sentia como o coração se enchia de emoção e de um júbilo criminoso com esse pensamento. De súbito, ouviu um assobio nasalado, calmo e regular. No primeiro minuto, como que assustado com o próprio assobio, Alexei Alexandrovich interrompeu-se, mas, após duas respirações, o assobio ressoou de novo, com serena regularidade. Já é tarde, sussurrou Ana com um sorriso. Ficou longo tempo deitada, sem se mexer e sem fechar os olhos, cujo brilho ela mesma parecia ver na escuridão. Capítulo 10. A partir dessa noite, teve início uma vida nova para Alexei Alexandrovich e sua esposa. Nada de especial aconteceu. Ana, como sempre, frequentava a sociedade, em especial a casa da princesa Betsy, e encontrava Vronsky em toda parte. Alexei Alexandrovich via isso, mas nada podia fazer. A toda tentativa de lhe pedir uma explicação, Ana contrapunha a barreira impenetrável de uma perplexidade divertida. Por ora, tudo corria como antes, mas suas relações íntimas haviam se modificado completamente. Alexei Alexandrovich, homem tão enérgico nas questões de governo, sentia-se ali impotente. Como um boi de cabeça docilmente abaixada, esperava o golpe do machado que pressentia erguido sobre si. Toda vez que se punha a pensar no assunto, percebia que precisava tentar mais uma vez, que com bondade, carinho, persuasão, ainda havia esperança de salvá-la, de forçá-la a voltar à razão, e todo dia se preparava para falar com ela. Mas, cada vez que começava a conversar com a esposa, sentia que o mesmo espírito do mal e da mentira que se apoderava de Ana apoderava-se também dele, e Alexei Alexandrovich acabava por falar num tom completamente distinto daquele que pretendia usar. Sem querer, falava com a esposa naquele seu tom costumeiro, em que parecia zombar de quem dissesse o que ele estava dizendo, e nesse tom era impossível falar o que se impunha dizer a ela. Capítulo 11. Aquilo que, durante quase um ano inteiro, constituíra para Vronsky o único e exclusivo desejo de sua vida e tomara o lugar de todos os seus desejos anteriores, aquilo que era, para Ana, um sonho de felicidade impossível, assustador e, por isso mesmo, ainda fascinante, esse desejo foi satisfeito. Pálido, com o maxilar inferior trêmulo, Vronsky estava de pé junto a ela e implorava que se acalmasse, sem saber ele mesmo por que ou como. Ana! Ana! Dizia com voz trêmula. Ana, pelo amor de Deus! Porém, quanto mais alto falava, mais ela baixava a cabeça, antes altiva, alegre e agora envergonhada. E Ana recurvava-se inteira e descaída e descaía do divã, onde estava sentada, na direção do assoalho, aos pés de Vronsky, e teria tombado no tapete se ele não a segurasse. Meu Deus, perdoe-me, disse ela, soluçando e apertando as mãos de Vronsky contra o peito. Sentia-se tão criminosa e culpada que só lhe restava humilhar-se e pedir perdão. Agora, não tinha mais ninguém na vida senão a ele. Por isso, lhe dirigia sua súplica de perdão. Olhando para Vronsky, Ana sentia fisicamente sua humilhação e não conseguia mais falar. Ele sentia o que deve sentir um assassino quando vê o corpo do qual tomou a vida. Esse corpo, cuja vida ele tomara, era o amor dos dois. A primeira fase do seu amor. Havia algo assustador e repulsivo na lembrança do que fora comprado ao preço daquela cena de vergonha. A vergonha diante da sua nudez espiritual oprimia Ana e se comunicava a Vronsky. Porém, por maior que seja o horror do assassino diante do corpo do assassinado, é preciso cortá-lo em pedaços, esconder esse corpo, é preciso tirar proveito daquilo que o assassino ganhou por meio do assassinato. E com arrebatamento, como que com paixão, o assassino se atira contra esse corpo e o arrasta e o retalha. Assim também ele cobria de beijos o rosto e os ombros de Ana. Ela segurava a mão de Vronsky e não se mexia. Sim, estes beijos, eis o que foi comprado ao preço desta vergonha. Sim, e esta mão apenas que será sempre minha. A mão do meu cúmplice. Ana levantou aquela mão e a beijou. Vronsky ajoelhou-se e quis olhar para o rosto dela, mas Anna ocultou-o e nada disse. Enfim, como que num esforço contra si mesma, ela se pôs de pé e empurrou-o para trás. O rosto de Anna continuava bonito como antes, mas, por isso mesmo, ainda mais desgraçado. Tudo está acabado, disse ela. Não tenho mais nada, senão você. Não esqueça. Não posso esquecer aquilo que é a minha vida. Por um minuto dessa felicidade. Ora, que felicidade! Interrompeu Anna, com asco e horror, e o horror à revelia de Vronsky o contagiou. Pelo amor de Deus, nenhuma palavra, nem mais uma palavra! Levantou-se repentinamente e afastou-se dele. Nem mais uma palavra! Repetiu e separou-se dele, com uma expressão de frio desespero no rosto, estranha para Vronsky. Anna sentia que, naquele momento, não conseguiria exprimir em palavras o sentimento de vergonha, de júbilo e de horror ante o limiar de uma vida nova. E não quis falar sobre o assunto, banalizar esse sentimento com palavras imprecisas. Mas, depois, no dia seguinte e no próximo, ela não só não encontraria palavras para expressar toda a complexidade desses sentimentos, como não encontraria sequer os pensamentos com que pudesse ela mesma refletir sobre tudo o que passava em sua alma. Dizia consigo, não, agora não sou capaz de pensar nisso. Mais tarde, quando eu estiver calma. Mas essa calma, para pensar, jamais chegava. Toda vez que pensava sobre o que havia feito, sobre o que seria dela e o que devia fazer, o horror a dominava. E ela rechaçava tais pensamentos. Mais tarde, dizia, quando eu estiver calma. Em compensação, durante o sono, quando não tinha controle sobre seus pensamentos, sua situação se apresentava a ela em toda a sua hedionda nudez. O mesmo sonho a visitava quase todas as noites. Sonhava que os dois eram seus maridos, ao mesmo tempo que ambos não poupavam suas carícias com ela. Alexei Alexandrovich chorava enquanto beijava suas mãos e dizia, como estamos bem, agora. E Alexei Vronsky também estava ali e também era seu marido. E Anna, admirada de que antes tal coisa lhe parecia impossível, explicava a ele rindo, e assim era muito mais simples e que agora os dois estavam satisfeitos e felizes. Mas esse sonho a oprimia como um pesadelo e Anna acordava com horror. Capítulo 12. Ainda nos primeiros dias do seu regresso de Moscou, quando Lievin se sobressaltava e se ruborizava toda vez que trazia à memória a afronta da sua rejeição, dizia consigo: assim também eu me ruborizei e me sobressaltei, julgando que tudo estava perdido, quando levei nota 1 em física e repeti a segunda série. Assim também eu me julguei liquidado depois que pus a perder o caso que minha irmã deixou a meu encargo. E o que aconteceu? Agora, quando já passaram os anos, eu me recordo e me espanta que aquilo pudesse me afligir. O mesmo vai acontecer com esse desgosto. O tempo vai passar e eu me tornarei indiferente a ele. Mas passaram-se 3 meses e Lievin não se tornou indiferente. E, tal como nos primeiros dias, era doloroso pensar no assunto. Ele não conseguia se acalmar porque, depois de haver refletido por tanto tempo sobre a vida em família e sentir-se bastante maduro para ela, não estava casado e se encontrava mais distante do casamento do que nunca. Dolorosamente, dava-se conta, como todos à sua volta, de que não ficava bem ser um homem sozinho na sua idade. Lembrou como, certa vez, antes de partir para Moscou, disse para o seu vaqueiro Nikolai, um mujik ingênuo com quem adorava conversar: ora, Nikolai, quero casar. E Nikolai respondeu apressado, como se não pudesse haver a menor dúvida sobre o assunto: pois já está mais do que na hora, Konstantin Dmitrich. Porém, o casamento estava mais distante do que nunca. O lugar ficou vago, e quando agora, na imaginação, ele punha nesse lugar alguma das moças que conhecia, se dava conta de que era totalmente impossível. Além do mais, a lembrança da rejeição e do papel que ele havia representado o martirizava de vergonha. Por mais que dissesse a si mesmo que não havia nada de que se culpar, essa lembrança, assim como outras lembranças vergonhosas do mesmo tipo, o compelia a sobressaltar-se e ruborizar-se. No seu passado, como no de qualquer pessoa, havia atos que ele tinha por condenáveis e cuja consciência deveria martirizá-lo. Mas a lembrança de atos condenáveis remotos não o martirizava tanto quanto aquelas lembranças insignificantes, mas vergonhosas. Tais feridas jamais cicatrizavam. E agora, a rejeição e a posição lamentável em que ele se havia mostrado aos olhos dos outros naquela noite se manifestavam com a mesma força daquelas lembranças. Mas o tempo e o trabalho faziam a sua parte. As lembranças penosas ficavam cada vez mais encobertas pelos acontecimentos triviais para ele, mas importantes na vida rural. A cada semana, pensava em Kitty mais raramente. Aguardava com impaciência notícias de que se casou ou de que em breve se casaria, na esperança de que tal notícia, como a extração de um dente, o curasse de todo. Enquanto isso, chegou a primavera, linda, impetuosa, sem a ansiedade e as negaças típicas da primavera. Uma dessas raras primaveras em que se regozijam ao mesmo tempo as plantas, os animais e as pessoas. Essa linda primavera estimulou Lieven ainda mais e reforçou sua intenção de renunciar a tudo o que havia passado, a fim de organizar com firmeza e independência sua vida solitária. Embora muitos dos planos com os quais ele voltara para o campo não se tivessem realizado, pelo menos o mais importante deles, o de levar uma vida pura, estava sendo cumprido. Não experimentava aquela vergonha que costumava martirizá-lo, após uma queda e podia atrever-se a fitar as pessoas nos olhos. Ainda em fevereiro, recebeu uma carta de Maria Nikolaevna, foi informando que a saúde do irmão Nikolai havia piorado, mas que ele não queria tratar-se e logo depois dessa carta, Lieven foi a Moscou, à casa do irmão, e conseguiu persuadi-lo a consultar um médico e ir tratar-se numa estação de águas, no exterior. Lieven se saíra tão bem em sua missão de persuadir o irmão e de lhe emprestar dinheiro para a viagem, sem irritá-lo, que ficou satisfeito consigo mesmo nesse aspecto. Além dos afazeres da propriedade, que exigiam uma atenção especial na primavera, e além das leituras, Lieven começou naquele inverno a redigir uma obra sobre agricultura, cujo intuito era provar que o caráter do trabalhador agrícola era um dado absoluto, assim como o clima e o solo e, por conseguinte, todos os preceitos da ciência agrícola não deviam ser deduzidos somente a partir dos dados do clima e do solo, mas sim a partir dos dados do clima, do solo e do caráter sabidamente invariável do trabalhador rural. Portanto, apesar da solidão, ou em consequência da solidão, sua vida era extremamente atarefada e só raras vezes experimentava um desejo insatisfeito de comunicar os pensamentos que fermentavam em sua cabeça a alguma outra pessoa que não Agafia Mikhailovna, embora mesmo com ela lhe acontecesse, muitas vezes, de raciocinar sobre física, sobre teoria agrícola e, em especial, sobre filosofia. Filosofia constituía o tema predileto de Agafia Mikhailovna. A primavera demorou a se revelar. Nas últimas semanas da quaresma, fez um tempo claro e gélido. O dia derretia sob o sol, mas à noite chegava a 7 graus. A crosta de neve gelada era de tal ordem que os carroções podiam voltar fora da estrada. A Páscoa foi debaixo de neve. Depois de súbito, no dia seguinte à Semana Santa, soprou um vento quente, baixaram nuvens e por 3 dias e 3 noites derramou-se uma chuva quente e torrencial. Na quinta-feira, o vento amainou e uma neblina cinzenta e espessa desceu, como que para ocultar os mistérios das transformações que se processavam na natureza. No interior da neblina, as águas começavam a correr, os blocos de gelo estalavam e se deslocavam, as torrentes, turvas e espumosas, se moviam mais velozes e, exatamente no domingo seguinte à Páscoa, ao entardecer, a neblina dissipou-se, as nuvens debandaram como carneirinhos, o tempo clareou e revelou-se a verdadeira primavera. De manhã, o sol que brilhava, claro, correu rapidamente o gelo fino que cobria a água e todo o ar quente se pôs a tremer, saturado com os vapores que subiam da terra castigada. A relva antiga verdejava e a nova rompia como agulhas. Inchavam os brotos de viburno, da groselheira e da bétula, viscosa de resina e, no cacho do salgueiro, envolto pela luz dourada, começava a zunir a abelha que se lançava a voar. Cotovias invisíveis puseram-se a piar acima do verdor aveludado e do restolho coberto de gelo. Ventoinhas começaram a gemer acima dos pântanos e dos fossos inundados pela tempestade e pela água, que não escoara e grous e gansos passaram voando pelo alto, com grasnidos de primaveris. O gado, escalvado nos pontos em que o pelo novo ainda não crescera, pôs-se a mugir nas pastagens, os cordeirinhos de pernas tortas começaram a brincar em volta das mães, que baliam e perdiam pelo, crianças de pernas ligeiras corriam pelas veredas que secavam com as marcas dos pés descalços, as vozes alegres das camponesas crepitavam no tanque, entre panos de linho e no pátio começavam a bater os machados dos mujiques, que consertavam grades e arados. A verdadeira primavera chegou. E chegamos ao final do vídeo. Tá gostando do nosso conteúdo? Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e coloca aqui nos comentários o que está achando da história. Aproveita para dizer qual outro audiobook você gostaria de encontrar aqui no canal. Muito obrigado por nos ouvir e nos vemos na próxima. Tchau!